Tenente, Buono Stato, 700, 2012. Decolagem, pístolo 0, vento 120 graus, 0612 a 9. Então, decolagem, Tenente, 603. Meia-meia-dois, controle? Diga. Tem condições de curvar a esquerda da presente na Pro de Duna? Afirma, esquerda, Duna, 3662. 3662, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2013, esquerda, Duna, tá, 3662. Da Juliette para ingresso, azul 4070. Azul 4070, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette 4070. Salvador, gol 1613 para o táxi, com 110 a bordo, alternando Campinas com 4 horas e 11. Gol 1613, autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6. Azul de altímetro 1013. Para 1013, outra da taxa Índia no ponto de espera 102.6, gol 1613. Azul 4070, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Juliette para posição 01, 4070. Controle Salvador, boa noite, Altan 3603. 3603, está sob contato radar, sobre 340, sai da Arbora Elefa. Arbora Elefa para o 340, está 3603. 3603, apresente, está autorizado a PRO de Elefa. Elefa, 3603. Ponto zero da 1613. Gol 1613, sem condições de decolagem imediata, assim que é autorizado? Afirmativo, vamos fazer gol 1613. Gol 1613, ali mantém agilizando as manobras. Ali mantém gol 1613. Tenente 6310, cheque trem de pouso. Ok, baixar travado. Tenente 6212, solo 44, direito 1219, boa noite. Direito 1219, boa noite, Tenente 6212. Autorizado ILS. VLS 3662. Autorizado, está 3662. Vai somente para transferência de comunicações, está 3662. Ok, 3662. Guardando somente para transferência de comunicações, o 3662 está livre, afinal ILS X-Ray pista 10. 3662. Meia 3110, está meia milha do marcador externo. Chama a torre 9862, com pouso. Obrigado, boa noite. 2-1-6 autorizado, Aracaju, nível de voo 1-9-0, via pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 120 decimal 8, transfonda 5025. Aracaju, 190 da 10, à esquerda, Puca, Jamo, 1208 e o transponder 5025, é o 5216. Entrou no 20 grau, 069. Depois, na 3 grau. Tiver estacionamento. Vai rebotar para o estacionamento. Também 6212, reporte Anjo Juliette. Bruno 208, voo 1-6-3. Corri. Voo 1-6-1-3, na escuta da torre. Salvador, tá na 3662 a 4 milhas de Timbra. Gente, são 3662, continue a aproximação número 2 para pouso. 3662. Oceano 6310, Solos 48, direito no 219. Boa noite. Boa noite. São 3662, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Autorizado pouso. 3662, solo 51, no direito no 219, boa noite. 319, vamos lá. Salvador, Santos, 3662. Então, 3662, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, 08, tá 3662. Boa noite, 85, decolado 53, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 1885. Controle Salvador, muito boa noite, 1885, perfil da Arbor, na sua escuta. 885, está sob contato da Sabra 360, Arbor Elé. Ah, ok. 360, Arbor Elefa, boa noite. No 163, chama-se Recife, 1288, ou Fernando, 1260. No 163, chama-se Recife, 1288, ou Fernando, 1260. 1288, 1260, bom, 163. 3858, livre de restrições à frente, desce para 2000 pés, o ajuste 1013. E final, ele acha que você reporta estabilizado. Ok, 2000, livre de restrições com 1000. 885 da presente, pro hoje eleva. Pro hoje eleva da presente, vou no 885. Salvador, boa noite, Azul 4071, a fim de dar alta posição, curto, solicita autorização Campinas 360. Azul 4071, autorizado Campinas, nível de veio 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. E Bridge intercepta a Upper Zulu 16. Controle 120, decimal 8, transponda 5033. Campinas 360, decola da 1-0, primeira curva direita no perfil da Dael, após Leda, após Bridge, e após Bridge intercepta eu por Zulu, 1-6. Chama o controle 1-208 e aciona 5033, 4071. Azul 4071, no planejamento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Vai chamar o 4071, obrigado. 5216, está pronto para pushback acionamento. Temp 5216, autorizado pushback acionamento, estamos pronto para ataque. Certo, ativar para baixo. Exalta 3850. 3850 completa final torre 98612. 3850 3450. Toque Salvador, muito boa noite, tá 3858. Vai passar o externo, baixar e travado. Boa noite, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 08 nós. Livre pouso, tá 3858. 3h25, voltando a Recife, tá pronto, 3 destaques. 752-16, autorizado táxi via Parque Índia, no ponto espera da 10, chame torre 118-16, ajuste altímetro no 013. Pátio Índia, ponto de espera 186, 1013 ou 5216. Pode confirmar o vento do 3850? Vento no 20 graus 08, nós, são 3258. 190 com 08, obrigado. Direita, 219, boa noite. Solo, Salvador, boa noite, para 3858. 3858, boa noite, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para o 03, da 3858. Trip 5216, linda, colono 0, vento no 20 grau, 07 nós. Alinda, colono 052, 1 Marapuxa estacionamento 4071 no gate 1. Azul 4071, aguarde pushback. Aguarde. Dois 16, decolada zona 0, controle 1208, bom voo. Controle 208, bom dia, obrigado.